Safa, cachorro. Solta a voz. Safa. Eu quero ouvir Salvador. Safa. Bota ele pra dormir, vá. Safa. Deixa de ser mulher em homem, o dia todo pensando em mulher. Você tá doido pra ficar sozinho, tá querendo ficar amigué. Bem que minha mãe falou, chega em casa do trabalho, você tá vendo o bebê, passo o dia reclamando, querendo me provocar. E o que eu penso de você? Você tá doido pra ficar sozinho, tá querendo ficar amigué. Vem que minha mãe falou, chega em casa do trabalho, você tá vendo, eu passo o dia reclamando, querendo me provocar. E o que eu penso de você? Sai do show! Safa, cachorro, sem vergonha. Eu tô duro o dia inteiro e você corta o chão e sonha. Safa, cachorro, sem vergonha. E de noite faz tipo mansinho, quer beijinho e carinho, quer me conquistar. Sai pra lá que eu já tô vacinada, você não mudou nada. Sai do chão que eu vou falar.